mereço, não tá alto demais esse preço. Essa troca com o drogo, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta foi caçar pra cabeça. Eu tinha um lar, eu tinha uma casa, agora eu tô morando num motel de rodoviária, assistindo novela numa TV 14 polegadas. Imagem chuviscada, bom brilho na antena, quem me vê dá até pena que ela tá lá. Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez. Pra tudo atual vai existir um ex. Sua vez, Salvador! Janete Cristiano! Vamos que vamos, Janete! E aí, Rio de Janeiro? Mas é! Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço? Essa troca com troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta foi gastar pra cabeça. Eu tinha um lar, eu tinha uma casa, agora eu tô morando num motel de rodoviária, assistindo novela numa TV 14 polegadas. Imagem chuviscada, bom brilho na antena, quem me vê dá até pena. E ela tá onde, Salvador? Tá lá, Zé, vai, Cristiano! Fazendo o amor que a gente nunca fez. Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês. Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez. Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês. E coração aprende de uma vez, pra cada atual vai existir um ex. O coração aprende de uma vez, pra cada atual vai existir um ex. Que safadinho, pô! Pensa numa conta cara, hein? Obrigado, Wesley. Que honra, que honra, que honra. Deus te abençoe, meu irmão.